Irmã Kilo Bravo, plano de instrumento caçado agora aos 2.5. Girei uma base curta para 1.7 e aguarde a autorização de pouso. Altímetro no 0, no 2. 1.012, Kilo Bravo, centro. Modo Charlie. 2.0. Oi, Salvador, azul 4463, ponte espera da 1.0. Azul 4463, autorizado a aliar e manter, pistão no 0. Manter, pistão no 0, 4463. Para informação, tem helicóptero Alfa Serra 50, afastado aproximadamente 5 milhas. Nas proximidades do CEASA, 700 pés, sem interferência com a sua base. 1-8, decimal, 6-12. 2-8, 8-6. Obrigado. Olimpo 06, contato radar, agora 2-12 de milhas, sudeste de Salvador. Sou para o nível 260 via saída Sango 1, transição Mótima. Meio subindo para 260 via Sango 1, transição Mótima, Olimpo 06. Olimpo 06, dá presença autorizada, André Toledo. É Toledo. À direita da 17, controle base clavado, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo avistado, pouso autorizado. Pistão no 7, vento no 8, 0 graus, 07 mais. Bom, depois de novo, tem um pedaço aqui do CB aqui, a gente vai passar bem no meio dele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até a duna, aí vou manter a proa mais tipo uma milha ou duas, curvo à direita e entro no LS e depois o CB, pode ser? Autorizado, desvio azul 2775, vai reportar visual com a pista. Para informação, tem um tráfego entre a proximidade de 1 a 570 e na aproximação, Robes 44. 10277. Dona cima de filho, prosseguir para a vertical da RIMAR. Gente, aposta na vertical da RIMAR, Mike Lama Alfa, no tráfego reportado no setor. O ajuste no 0, no 2. Alfa. Você segue só até a vertical da RIMAR, Mike Lama Alfa. Confia. Você segue só até a vertical da RIMAR. Positivo, vai manter a vertical posteriormente, segue para Salvador. Gente, chama então na vertical da RIMAR. Alfa. Lima Kilo Bravo, solo os 27, retorna para 5. Lima Kilo Bravo, copia 3. Solo os 28, para estacionar a frequência livre. Obrigado, boa tarde. Controle, o Olimpo 06? 06, controle. Precisa 30 graus à direita para livrar formações por aproximadamente 20 milhas. O Olimpo 06 está autorizado o desvio de formação. Reporte confirmando 30 milhas. 2-0 milha de Salvador. 4463, correto. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 8, 0 graus, meia dúzia de nós. Decolagem, gente, mantém a vertical da animal, Mike Lama Alfa, reporte quando pronto para prosseguir para Salvador. Show. Segura 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3-2, 2-3 984463. Oi, Salvador, boa tarde, Azul 4463. Azul 4463. Boa tarde, contato radar na decolagem, sobre a ver sair da Coral no Bravo. Parando eu vivo 120. Coral no Bravo, subindo recita 120, Azul 4463. Correndo, avistando 2775. Azul 2775, chama agora a torre 118, decimal, meia dúzia. 118, meia, 2775. Procedimento LS que sua pista no zero, desce para 2, é o pé altímetro no 0 no 2, reporte visual com a pista. Seria para Serra Altaiá? Perro, Serra Altaiá. Tem, desce para 2 no pé e reportará visual com a pista, Serra Altaiá. Ô Salvador, é o azul 275 estabilizado avistando baixar travado. Azul 2775, torre 118, decimal, meia dúzia. Ah, desculpa. Na final estabilizada, avistando, baixo e travou. 2775, qual a informação? Helicóptero à sua esquerda, afastado 3 milhas, 500 pés, sem interferência. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 7, 0 graus, meia dúzia de nós. 2775. Oi, Salvador, gol 9250, espera no zero, 6 o tráfego na final, pronto para decolagem. 9250, após pouso da aeronave na final, autorizado a linha e manter pistão no zero. Hoje o pouso da aeronave na final do ano zero, a linha e manter no ano zero, vou 9250. Azul 4463, sua para o nível de voo 180 sem restrição. Sem restrições, 180, 4463. Salvador, boa tarde, 3804, controle Salvador, boa tarde, essa é a identificação dessa via chegada Bom Med 1 para o nível de voo 050, altímetro 1092. Altímetro 1012, o TAN 3804. Autorizado desvio na Pro 070, confirma a pensa por quantas milhas? Está retornando já na Pro de Volmédica 3804. Autorizado direto do Donal, TAN 3804. Olha, Azul 4463, desvio da esquerda para evitar as formações. Confirma a Pro por quantas milhas? A princípio, 220. É, aproximadamente 20 mil, vamos avaliar ainda. Autorizado desvio azul 4463. Paulinho 06, está autorizado, está presente o Adriano Motiva. Quanto Motiva, 06. Salva Romeu. Papá Romeu, Papá Romeu, controle Salvador. Está retornando em imagem a Irajá. Tem Copa Romeu, Terra Romeu, Golfo, reporte sinal para pouso. Voltará sinal para pouso, Golfo. Batendo Serra Hotel, Ian, confirma a Pro? Tá fazendo um pequeno desvio aqui, tá pro Aduna, se possível. É, depois do desvio, eu vou em Duna, reporte visual com a pista. É, pois tá, Serra Hotel, Ian, tá totalmente visual com a pista toda. Tempo. Graças pela informação. Por nada, pode. Torre é o Mike Romeu. Prossiga, Mike Romeu, Alfa Torre. A intenção é prosseguir agora direto da presente por parte 3 dos 12 minutos, depois regressa para a Ima. Pode aproximar pelo setor norte da torre. Já reporte no setor norte da torre, o Mike Romeo Alfa, e como temos tráfego seguindo para pouso na pista 197. Reporte no setor norte da torre para o cruzamento, tráfego avistado. Prontinho. Gol 9250, detonado 35, chave controle Salvador na frequência 119.80. 19.80, só informação, é só clareza da 2, densidade 3. Papá Romeu, Alfa Romeu Golf, Salve Torre, 118, decimal, meia dúzia. Chama a torre, Golf. Torre, Gol 9250. Gol 9250, contato radar na decolagem, subavia, saída Puga, transição Caju para o mesmo voo 350. Puga, Caju, 35. Recente, reporte no Través Norte, mantendo o setor Michael Alfa. Positivo, já neste, na sua escuta permanente. Agora avistado, mantenha esse presente setor, evitando sobrevoo da base aérea Michael Alfa, aguardando a utilização. Positivo. Torre, Papai Romeu, tá no Golfo. Positivo, Otávio, Golfo. Tá visual com enrimado para pouso. Sujanto, 1620 graus, com 5 nós, Otávio Romeu Golfo, reporte solo controlado da enrimar. Reporte na solo controlado, Golfo. Está autorizado para seguir direto para o pátio 3, Michael Romeu Alfa. Vento no 70 graus, 05 nós, atento à movimentação do pátio e evitando o sobrevoo da base aérea. Positivo. Entendeu que está autorizado direto para o pátio 3, está evitando o sobrevoo na base. Está prosseguindo chamar a livrar no 10. Afirmo, o Michael Romeu Alfa. Informa o tráfego já aproximadamente 7 milhas fora do campo para pousar no 10. Positivo. Está na confisco. Agora, Michael Romeu Alfa, com a frequência livre. Positivo, só corrigindo aí, mano, a gente já vai prosseguir para enrimar, se já tiver nossa cota aí, não precisa chamar só. Tente, chame 1219. Obrigado. Oi, Papa Peco Serra, o Tariak. Solo 38, frequência livre, tá, Magu? Chama até o Yankee na escuta da torre? Tá. Papa, tá no Chama até o Yankee na escuta da torre? Tá. Em caso não consiga, mantenha a escuta do controle. Tenta novamente. Serra Hotel Yankee. Torre, Papa Tango, Serra Hotel Yankee. Ativo contato, controle. Papa Tango, Serra Hotel Yankee. Papa Tango, Serra Hotel Yankee, está autorizado pouso. Vento 18, 0 graus, com meia dúzia de nós, chame torre 18, decimal, 95. 7895, liga o posto do Yaki. Torre, Papa Tango, Serra Hotel Yaki. Serra Hotel Yaki, posto autorizado no 0180 graus, 5 nós. Liga o posto do Yaki. Qual parte após o pouso, tá aí? É, um pedaço da Cruz, aqui no parte 3, né? Ah, ok, gente. eletrônico, mano. Do Pan 3 está em lá. Separa 2 no PES, altímetro no 012, reporte visual campista. Ok, só confirmando se tá preparado isso, pode ser esse. Autorizar VLS Whisky 10 TAN3804, pressão para 2500 PS, reporte estabilizado. Pressão 2500 PS, 12 no ajuste, autorizar VLS. Gol 9250, chama agora o centro Recife 126.85, caso negativo 125.4. 25254. Azul 4463, autorizado pelo controle Léo, está presente o atleta e o COVE. Autorizado linhagem de decolagem da pista no 0, vento no 60 graus, 049, Senegal no 0, no 2. Livreamento, decolagem então no 0, no 0, no 2, ajuste da 3437. Quatro, serviço radar encerrado, agora 57 milhas sudoeste de Salvador, mantendo nível 180 e chama o controle Ilhéus 120.1. 437, decolando os 44, chama agora o controle de Salvador na frequência 19.8, chama bom voo. 98, boa tarde, obrigado. Contato radar na decolagem, com a via sair da arma 1 no transição elétrica para o nível de voo 360. Ambulé, Lempa para o 360, cruzando 2000, para curvar à direita direto o Árvore. Autorizado, direto Elefa, 3437. Muito obrigado, direto Elefa. Vitor 3604, chame torre 118, decimal 95. 295, 3604. Mantenha por 260 por no máximo 20 milhas, o TAM 3437. Autorizado, TAM 3437. Certo. Torre Salvador, da 3804, final da 10. 3804, Grengal no 0 no 2, continua para expansão, reporte quando está no chão. Gente. Afirmo, pista seca. Copiado o tráfego evitado, Keringal no 0 no 2, pouso autorizado, pista no 0, TAM 3804, vento de 190 graus com meia dúzia de nós. Autorizando pouso no 0, TAM 3804. Vou ali apostar 3437. Professor Controle? TAM 3437, aprovando o Elefa. 13804, nós somos 51, no livre pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Próxima direita, solo 209-332-04. Autorizado, pro 260 milhas, o TAM 3437. TAM 3437, chama agora o centro Recife 126, decimal 0, caso negativo 128, decimal 8. 1260, 288 para o TAM 3437, boa tarde, obrigado. Salvador, Papatango, Vitor e Juliette. Confere para o controle. Papatango, Vitor e Juliette. Papatango, Vitor e controle Salvador. Vitor e Juliette, caiu a gente para Salvador, passou para a temperatura na torre, Paris, instalado 0160 e mandou para o Vitor. Papatango, Vitor e Juliette, confirme POV. Muito a bordo, Vitor e Juliette. Não foi copiado? Já não foi copiado pelo B? 01, isso aqui é tudo, é. Zero copiado, 01, no grado. Passando o Victor Juliette, mantém condições de exame 1500, para reserva forte e pare para ingresso no corredor Interlagos, ao time 3 Salvador, no 012. Passarelo 2230. Passarelo 2230, controle Salvador. Aciona identificação. Desça via chegada a mão para o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 012. 02 se identificou na descida via chegada a mão, passarelo. Autorizado no 1043 de formação, o Copa Tango Victor Gillette foi direto para a ASA, reporte visual com a 17. Salvador, noite 67, boa tarde, ponte de espera da 10, pronto. Boa noite, 67, boa tarde, autorizado alinhar e decolar da pista no 0. Vento 200 graus, 07 nós, que negão no 0, no 2. 312, alinha decolada 1 no 0, gol 1867. Do Whisky Kilo Zulu, por gentileza, confirme, foi apresentada alguma DLA? Batalha 8, ainda Juliette, chame torre, 118, decimal, 95. Pois não, 520. Muito bem, eu não encontrei o seu plano aqui de 1520, eu tenho um plano aqui de 1515, aguarde, vou checar com o Falero. Noite 67, decolado 03, chame agora o controle de Salvador em Uno, no 9.8, tem um bom voo. Obrigado, até a volta, 867. Gente, o Whisky Zulu, condições de versão na DLA, com o talvez um outro plano, com a sala IS, o seu plano já está vencido. Salvador, boa tarde, gol 1867, decolou. Gol 1867, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1, transição alerta, para o nesse voo 360. Subindo via Arbor 1, transição alerta para o 360, solicita quando possível a proa de alerta. Gol 1867, da presença está autorizado o voo direto Elefa. Elefa, gol 1867, obrigado. Pista no 0, desce para 2, um pés, altímetro no 0, 1 no 2, reporte visual com a pista. 0 no 2, portanto, visual com a pista, passareza. Computando Victor, India Julia, seu autorizado pouso na pista no 7. Vento de 200 graus com meia dúzia de nós. Aprovado, Copa Juliette, Copa, chama a intercessão, Romeu. Salvador, boa noite. Boa tarde, 220 para 160 com a vista. Para o controle de Salvador. Controle, eu vou no 255. Vou no 255. Controle Salvador, sem identificação. Identificou, vou no 2. Vou 1255, desça via chegada Ponce. Para o nível de voo 050, ajusta altímetro no 011. Via Ponce, para 050, ajusta. 011, vou na 2. Temativo, seu solo foi 06, repartir na pista do Vitorino de Juliette. Autorizado, ingresso a porta aneada, pronto, Juliette Papá. Índia Júlia, frequência de estacionar. Paz Julia Fafá, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 9, 0 graus, 09 nós. Decolou agora o 08, segue no corredor China, vertical do farol de Tapuã, chame 198 controle. Gente, decolado, vai ingressar no Axé, chamando o controle 199-8, Papá Juliette, Papá. Controle Salvador, muito boa tarde. O Papá Romeu, Papá Juliette, Papá, decolado ingressando no Axel, no meu pé. Alfa Pis, Passareto. Passareto 2230, chama agora a torre 118, decimal 95, altímetro 1011. Pelo Lulo 109, 10295, Passareto. Controle Salvador, acionário 6320, senta, Victor. Acionário 6320, aguarde. Papá, meu papá, Juliette, papá, mantém condições visuais no meu pé no corredor Axé, reporte farol da barra. Mantendo condições visuais no Axé, reporta lá no farol da barra, o papá, Juliette, papá. O Xanema 320, controle Salvador, sendo identificação dessa via, chegada por médio 1 para o nível de voo 070, ajuste altímetro no 011. Bomed Uno identificou, efetuando pequenos dias, já vai voltar na proa de Bomed. Confirma o nível, por gentileza. Autorizado nível de voo 070. 070, 6320, acionado. Assim. 315, reparação para final do procedimento LSX aí. Esquerda proa 145, limite será... A radial 280 de Salvador. Controle é o Xanar 6320. Xanar 6320, controle. Precisa ajudar na projetada, se necessário, reduz um pouco para o sequenciamento para evitar formações. Reduz o velocidade 2209, vou direto e tapa para o Xanar 6320. Direto STAP 220, reduzindo o grato 6320. Ativa, ativa. 3378 após o curso da aeronave, um ATR da Passaredo está autorizado a ganhar e manter pistão no zero. Passa passagem do Passaredo, está autorizado a ganhar e manter o no zero. Portanto, 3378. Controle, é o Papá Romeu, Papá Juliette, Papá. Está no corredor Axé, prosseguiria para voo para Valença. Na presente, gostaria de alterar a mudança do percurso e sobrevoar a Barra Grande, poderia ser? Proa direta, solicita 5500. 4500 na presente. Papá, meu Papá Juliette, Papá, está copiado que solicitou sobrevoo em Barra Grande, ok? É, Barra Grande, ali em Siri, Iríamos na volta, nós faríamos o sobrevoo em Valença. Então, eu gostaria de acender para 4.500 pés na proa direta, se possível. Médico, então apenas sobrevoo em Barra Grande, após sobrevoo em Valença. Afirmo, papá Juliette, papá. Copiado. Autorizado, 4.500 pés proa direta? Aguarde. Voo 1867, chama agora o Centro Recife, 1260, caso negativo, 128, décimo 8. 6088, bora. Papá, Romeu, papai, Juliette, papai, estou autorizado direto Terra Índia, Romeu Índia. Suba para o nível de voo 045. Gente, direto Serra Índia, Romeu Índia, subindo direto 045, papá, Juliette, papá. Salido 2230, solo zona 3, livre direita via Eco, chame 1219, solo. Livre direita via Eco, 1219. Direita esquerda para o 140, desça para 4 mil pés, altímetro 1011. Zona 40, 4 mil. Gol 1255, está autorizado a final do procedimento ILSXC, pista 10, desça para 2 mil pés, altímetro 1011, reporta estabilizado. Autorizado, repórter autorizado, descendo para 2000, ajustando 0111, gol no 378, decolada 1-4, chame controle 1-19-8. Trans 3378, contato radar na decolagem, uma vez sair da mão, transição frote para o nível de voo 370. Via 370. Controle é o TAN 3378, devido a formações, eu preciso voar aqui a proa 330. Autorizado proa 330, o TAN 3378, confirma apenas por quantas milhas? Umas 20 milhas aproximadamente. Certo, TAN 3378. Possível permitir o voo direto à posição cockpito? Código? Isso. Autorizado código, TAN 3378. Obrigado. Canaima 141 no controle Salvador. Sendo identificação dessa vez chegada Bonfim para o nível de voo 050. Ajuste altímetro 1011. Papatão do céu, hotel Yankee autorizado a alinhar e decolar pista 10. Vento 180 graus com 08 nós. É, pista alinhar e decolar, certo, hotel Janaima 320, vetoração para sequenciamento esquerda pro 040, limite a radial 290 de Salvador, desça para o nível de voo 050. Esquerda 040, limitado pela 290 de Salvador, 050, nível Janaima 320. O controle 3378, por gentileza, poderia coordenar a frotida presente? Aguardo a informação. Obrigado. Montagem, 55, chama em torre 118, decimal 95. 895, gol Telenque, decolar 219, chame controle 119, decimal 8. 198, e aqui. Batendo Serra Hotel Yankee, contato o radar na decolagem, suba a vencedora Coral 1 no Bravo, para o nível de voo 100. Gente, autorizaria direto coral, tá presente? Após 2 em frente, autorizar direto coral, Batendo Serra Hotel Yankee. Gente, é. Controle Salvador, Oceano 6226, boa tarde, tá... Canaima 320, desça para 3 em frente, altímetro 1011. Para o localizador, direita para o 060, reporte estabilizado. Vai seguir tráfego na aproximação agora 1 hora, 10 milhas, rumo sudeste, passando 4 mil pés, descida para 2 mil pés, Airbus 320. Ciência do tráfego, autorizado direita 060 para o ILS, descendo para 3.011, reportando estabilizado, Xanero 6320. Xanaia 6226, assina identificação dessa via chegada Bomed 1 para o nível de voo 060. Ajuste altímetro 1011. Identificação 060, informa que está mantendo a proa 040 devido a formações sobre uma bota. Autorizado desvio Oxané 6226. Botan 3378 está curvando à direita na proa 010 para desvio de formação. Botan 3378 em condições da presença do quadrado Tabuco. É afirmativo, temos. Autorizado o quadrado Tabuco, Botan 3378. Tabuco, obrigado. O Xanema 320 está autorizado a final do procedimento ILS XG pista no zero. Desça para 2 mil pés, reporte visual com a pista. 2 mil autorizado ILS, reportará estabilizado visual Xanema 320. 15 mil, atento ao possível estágio de turbulência do Boeing da Gol. Decolagem autorizada pista no 7. Vento 210 graus, 07 nós. A gente chama quando novamente para atenção, o Whisky do Zulu tem um tráfego na final do ano zero, aproximadamente 7 milhas fora. O Whisky do Zulu está na próxima, iniciando o possível, apenas estava guardando a esteira do Lula. A gente está autorizado a iniciar agora então, o Whisky do Zulu. Whisky do Zulu. Monitor de Juliette, taxi autorizado, reporte um ponto espera da ordem, para quem é legal no 0 no 1. Ono 255, Solos 23, livre via Fox, chamei 1219, Solos. Fox 1219, Ono 255. Monitoring de Juliette autorizado em graça, porte anel e pronto no 7. Ono 8, decimal 95. Poxa, 2-3, segue no corredor Axé, na vertical do farol de Top 1, chama em 1-1-9, decimal 8, controle. 19-8, na vertical do farol de Top 1, o esquilo, eu vou na escuta até lá. 3-9-6-3, 1-5, para informação, Papa Alfa 3-4, decolou agora do 1-7, segue na linha do litoral sem interferência com a sua aproximação. Pouso autorizado, pistão no 0. O vento 220 graus com 0,5 nós. Veja pouso na 0,63, 0,5, isófono. A gente mantém a posição Vitor Índia Juliette. Xanaia 641 está autorizado, descida para 4 mil pés, altímetro no 011. Estabilizado, ILS, Xanaia 6320. O Xanaia 6320 chama agora a torre 118, decimal 95, composto. 1895, Xanaia 6320. Prole, Salvador, campeão da tarde, Papatango Esquilo, jogou. Papatango, isso aqui no Zulu, controle Salvador, boa tarde. Atingindo 1000, a intenção é acender para o 2500.